falar de amor assim, ó. Prisioneiros. É, há males que vêm pra bem. Tantos amores que eu já recusei. Foram mais de 100 que até perdi as contas. É, até que amor me achou e abriu as portas. Encontrei no seu beijo todas as respostas. Entre tantas bocas foi a sua que marcou. Logo que eu te vi sabia que a gente junto somaria, viraria amor. Vou soltar a voz, vai. Se você quiser, nós seremos dois em um só coração, dividindo uma caminha de solteiro, pro amor não ter pra onde fugir. No abraço do outro nós seremos amantes, amigos, prisioneiros. Se você quiser, nós seremos dois em um só coração, dividindo uma caminha de solteiro, pro amor não ter pra onde fugir. No abraço do outro nós seremos amantes, amigos, prisioneiros. É João Neto e Frederico ao vivo. Até que o amor me achou e abriu as portas. Encontrei no seu beijo todas as respostas. Entre tantas bocas foi a sua que marcou. Logo que eu te vi sabia que a gente junto somaria, viraria amor. Brasil inteiro assim com a gente. Se você quiser. Tá lindo. Amantes, amigos, o quê? Se você quiser, nós seremos dois em um só coração, dividindo uma caminha de solteiro, pro amor não ter pra onde fugir. No abraço do outro nós seremos amantes, amigos, prisioneiros. Coração, dividido uma caminha de solteiro, o amor não ter pra onde fugir. No abraço do outro nós seremos amantes, amigos, prisioneiros, desse amor, prisioneiros desse amor. Muita paixão.